Eu nasci pra adorar-te. Eu nasci pra adorar-te. Eu poder se completar. Eu poder se completar. Pois tu me separaste. Pois tu me separaste.